possa mudar. Eu sei como se sentem as pessoas nos guetos de Salvador, porque os barcos que vieram de Alemã trouxeram os nossos avós. E quando a folha do coqueiro balançar e o azeite de dendê for temperar, muito além de onde o poder pode comprar, as emoções vão estar. Temperar, muito além de onde o poder pode comprar as emoções.